vez que te olho, crio um romance, te persigo. Mudo todos os instantes, falo pouco. Não sou de dar indiretas, me arrependo do que digo. Em frases incertas, se eu tento ser direto, o medo me ataca, sem poder nada fazer. Sei que tento me vencer, acabar com a mudez. Quando chego perto, tudo esqueço, não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento, talvez. Mas na verdade, nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Talvez escreva um poema no qual grite o seu nome. Nem sei se vale a pena. Talvez só telefone. Mas nada sai. O seu rosto me distrai como um raio. Eu encubro o disfarço, eu camuflo o disfarço. Eu respiro bem fundo, hoje eu digo pro mundo. Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu. Nossa, foi minha coragem, você me inibiu. De agonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Carlos Coelho na guitarra.